Papai Romeo Mike Sierra Golf, acione identificação. Papai Romeo Mike Sierra Golf, vou ir pro Lua de Amor para a Chica da Amor. É passe para a descida, QNH 1017. Então, 3198, desça para 4 mil pés. Rumo 22, fortalecização do controle, mude perfil de subida para coral e chame controle 120 decimal 8, decolado 857. Tem que mudar a subida para coral 208. Papá Romeo Hotel Juliette Hotel, contact Tower 118.95. Hotel Juliette Hotel, intentando a pouso 90 ou pouso 97? Não, você falou. Ok, cheque trem, pouso autorizado na 7, vento 160 graus, 129. Ok, baixar travado, hotel Tessetão. Primeira sala em fibra, costa parquial, bom dia. A 3198, mas quantas milhas nessa proa? 10 milhas, mais ou menos. Ocean 6140, contact Recife Center, 125, decimal 45, disponível 126, decimal 85. 2545, enable 2635, Ocean 6140, right? 6140, 125, decimal 45. Confirme a aeronave? Confirma o vento para o hotel de hotel? 170 graus, 139. Aqui Serra Golf, o gentileza e corte para Vitor Foxtrafa, peça para o mesmo reportar na Praia do Forte. A Golf desça para nível de voo 050. Quatro mais, Serra Golf. 3198, autorizado Duna 2 mil pés, QNH 1097, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, é posta estabilizada no localizador. Duna 2000, repórter estabilizada X-Ray. Golno 621, Golno 621, chame centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Recife 1, 33, 25. 621, boa tarde. 1-22? Resposta. 1-22, contato radar cruzando nível de voo 045. Vai direto coral, subindo até nível de voo 100. Vará direto coral, subindo para 100. Do seu parte, o hotel Juliette Hotel. Apalma, meu Vox. Vitor Fox Alfa, transmissão é cega, mantenha condições visuais, quem negar no 097, é você. No litoral norte, passando pela Praia do Forte. Aí, Mike, Serra Golfe, desça até 3 mil pés. Não. Gente, estamos coordenando com a Infraero. Taxi em frente, aguarde as instruções antes da Taxi Juliette, que é a segunda à sua esquerda. Hotel Juliette Hotel. A princípio não. A Infraero não está disponibilizando o Pátio 3 não. Esperar no 5. Ah, mudou pro 4. A gente até estranhou, porque a gente tá vendo daqui o 5 cheio, ela tinha mandado pro 5. Porém, acho que ela mudou de ideia, o pessoal do CIV mudou de ideia e mandou agora pro 4. Então o seu parte será o 4. Romeo Hotel Juliette Hotel, ingressa na próxima esquerda, taxiway Juliette, segue em frente, atrás ali do primeiro Airbus da TAM, na posição 06, um Gol na 07, assim por diante tem outras aeronaves, deixando o pátio 1, esse pátio principal, à sua direita. Sempre à direita e até lá na frente sob está a taxiway Lima. Salvador, bom dia, bom 0094, autorização para Fortaleza, informação de fato. Gol no 094, autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frotia. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5063. Obrigado, já Fortaleza, no 370, já WIP, Zulu 19, transmissão 10, coisa esquerda na Momo, transmissão Froti, controle 1208, torre 2295, transmissão 5063. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Boa tarde. Sua 22 mantém a proa de coral. TAM 3191, só um instante para copa. Papá Romeu, Hotel Juliette Hotel, está ingressando agora na taxiway Lima. Chame a torre para novas instruções de táxi. Bom dia. Hotel Juliette Hotel. Taxi em frente, ingressa via pista. O senhor irá liberar a sua segunda esquerda para o pátio 4. Papa Romeo Mike, Serra Golf, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Fono 864, desce para nível de voo 050. 3198, solo aos 11, direita solo 1, 21, decima 1. Direita 1, 21, 1, já 3198. Solo livre a pista, tá 6 fotos pra cima, 3198. Livre táxi até a posição 02 do parte 1, tá 3198. Paulo, ele está pista na Fox, para a 3198. Autorizado táxi em frente e seu portão é o 02 do parte 1, tá? 3198, livre ingresso. Tem para 02, tá? 3198. Gente, olha tudo isso aqui, fica achando. Quando ligou o 864, pelo menos 064, 0068. 864, pode vir, aí. E top. TAM 3191, pronto para cópia? TAM 3191, pronto para cópia? 3191, pronto para cópia. 3191, autorizado para Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decolamos a 10, curva direita, saída da Euleda, após Irume. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5066. Controle, por gentileza? 120.8. Sente, TAM 3191 está autorizado para o Galeão, rota conforme o plano. Irume. Supernumber 857, moço. 340 é autorizado, decolando pela 10, curva direita da El e Eda. 1895 a torre, o transponder 5066, controle 2080. Após Leda, Prode Irume. Da El Leda, Irume. Confere, da El Leda, Irume. Apenas confirmando o transponder 5066. Correto, chame pronto para acionar. Sim, vai chamar. Oi, Tibete, acionamento, bom, 094, posição 10. Autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, bom. Mate, Serra Golf, completa aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Agora passou 1895, obrigado, muito boa tarde. 1864, após desvio, está autorizado direto para o Duna, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS, X-ray, reporte estabilizado no localizador. Desça 2000. Direto Duna, 10116, a tomar essa visão no 8 e a 4. Cancelando, base pela gerida autorizada. Base curta, reporte na final da 97. Base curta, vou reportar na final da 97. E voo 050, que é legal na 016. 050, vale o CAP 6200. Pumba 22, 10 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 00, chame o controle dentro, frequência no 20 decimal 1. 5.016, vovô. E a partir de 2016, pode. EcoFox Alpha, fique atento, a aeronave e essa posição de 2:10. Estou seguindo para a final da pistão na 0, auxílios 22. Ficar atento, Vitor Fox Alpha. Vitor Fox Alpha, está de jogo pronto? Ainda não, sério. Fique atento. Vitor Fox, saca para o sequenciamento para a pistão na 7. Curva à direita, faz 360 pela direita, Vitor Fox Alpha. 360 pela direita, Vitor Fox Alpha. Vitor Fox Alpha, após 360, chame a torre 118 decimal 95. Após 360, chame a torre 118 decimal 95, Vitor Fox Alpha. Vitor Fox Alpha, chame a torre no 8 decimal 95. 108.95, vai chamar. Torre Salvador, cordial bom dia, o Papa Romeu Vitor Fox Alpha. Vitor Fox Alpha, bom dia. Após o 360, ingresse na perna do vento da pista 10, reporte na Através Norte da Torre Salvador. Reportará na Através Norte, o Vitor Fox Alpha. Agora eu vou fazer o povo, vou fazer Tierra Golf, Sol 2-1, vai que segue autorizado, reparte vibrando na base. Bono 62, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 016. Chegada Mari, desça 050, na 016, Bono 62. 864, chame a torre no 8, decimal 95. Direita, reporte reinterceptando a final da 17. 270 longo pela minha direita, ouvindo a Fox Alpha. Decimal 95. 295, até mais. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia, continua a aproximação, informa o tráfego afastado, a sua esquerda não interfere com a aproximação, guarda pista livre. A sua escuta, 864. Uno 094, decolou aos 23, controle 1, 20, decimal 8. 208, boa, bom, 094. Controle bom, 094, decolado, boa. Uno 094, contato radar decolagem, suba até nível de voo 350 via MOM. 350 via MOM, é possível voar da presente, MOMO, para evitar uma formação na nossa proa? Autorizado, MOMO 094. Autorizado, brigadão. Vai reportar. Pode prosseguir para 2000, hoje é a minha 200. Canal 6200, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Way. Reporte estabilizado no localizador. Autorizado, vai chamar final, minha 200. Chamar final para a pista principal de vocês. Gente, qual é o comando número 2 para o pouso na, no Salvador, o Vita Fox Alpha? Afirmativo, a minha pista vai ser a 17. Fox Alpha, fique atento à banda de pássaros nas proximidades do aeródromo. Afirmativo. Vitor Fox Alpha está ingressando na base agora para a final da 17, visual com a aeronave na final. Vitor Fox Alpha, avistado, atente à esteira de turbulência. Autorizado pouso, pista 17, vento 180 graus, 149. Autorizado pouso, Vitor Fox Alpha. Direito. Bono 094, confirma que vai estar à sua direita? Sim, é, pro dia a gente passa entre as duas aqui, ó. 094, livre desvio, desvio a crédito do comandante e a voz de coordenação com Recife. Tá ok, brigadão. Uno 864, sala aos 26, direito, sala 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, vai liberado. Aqui, vai pra cá. 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, Salvador, bom dia, ou bom 1864, então? 1864, táxi lento via Alfa, aguardando transição no pátio. Previsto o portão 5, está ocupado ainda. Me aguardando para The Fox Alpha, Solo 27, confirme o pátio. Solo 094. Suba restrita até nível de voo 350. Informe desvios ao centro Recife. Frequência 125.45. Alterna 126.85. 545.2085. Obrigado, uma boa. Voo 962, terça via para 3 mil pés do QNH na 096, é o número 2 na aproximação. Terça via para 3 mil na 096, voo 962. Fox Alfa, eu sou o Rio. O plano que eu tenho do senhor aqui é para as 13h30, o mesmo encontro oferecido, sabe se foi feita alguma DLA? Gente, confere o Vitor Fox Alpha, chame novamente para copiar quando pronto. Só bem 1-2 e 1-1. Mais um navio autorizado. Ingresso causa no 45, dando passagem ao Boeing da Gol, que parqueia na área seguinte. O que acha, parcial? O Vitor Fox Alpha já coordenando seu abastecimento. É necessário apoio de vento para passageiro? Autorizado, Galeão, nível 360 via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Irumi, 5114, transponda, controle 208. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota do plano, depois dá um zero, curva direita, saída Dael, Leda, Irumi, transponda, 5114, controle 208, voo no... Correto, botão medo, deixa no plano. Estabilizado 6200. É 200, completa com a torre, 1-1-8-9-5. Obrigado. Voo 1162, disse para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 1162. Torre Oxa 6200, na final baixada travada, onde está? Oxa 6200, boa tarde, pouso 10, ventuna 90 graus, 1-2-9. Vive pouso 10, 6200. Salvador, boa tarde, 0-4-8, autorizado de chegada a Mari, deixa para o nível 2050. Mari 050. Linha 200, solo 65, direito, solo 1-2-1, destino 1. 2-1-1, obrigado, até daqui a pouco. É. Estabilizado ILS, bom, 1-1-1-2. 1-1-2, completa com a torre, 1-1-2-1-2. 295, bom dia, bom nono, meia dez. Portão 9, via Alfa e Juliette. 9, direto, Alfa e Juliette. Senhor Salvador, boa tarde, bom dia ainda, bom nono, meia dez. Nono, meia dois, bom dia, continua a aproximação, agora está livre. Guardando, nono, meia dez. Bono 790, autorizado em Recife, nível de voo 370, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. Aciona 5122, controle 208. Obrigado para Recife, nível 370. zero rota conforme o plano. Tem fora da 1.0, primeira curva, à esquerda. Saída pouco com a São Aru. Código 122, controle 208, voo 1790. Na 790, correto? Portão, confirma. Tá no portão. Tá. Ciente, pronto. Nona 62, livre pouso na 0, ventou no 80 graus ou no 49. Livre pouso, nona 62. Juno 91, decolou 38, controle 1, 20, decimal 8. 208, bom dia, 31. Amém. Controle Salvador, bom dia, 3191 decolou na Tael, passa 1300. Então, 3191, contato radar, subotado 340, saída da El Leda. Da El Leda, pode voar da El da presente, 3191? Após 2 mil pés, autorizada a Proide da El. Ok, agradeço, Proide da El, após 2 mil pés, 3191. Série 5952, informação uniforme confere, Natal nível 1, 50 cruzada, 4 conforme plano de voo, pistão na 0, primeira curva esquerda, subida Conde, aciona 0263 no transponder, controle 120 decimal 8. Gol 1162, salmo 40, direita, salmo 1, 21, decimal 1. 201, bom dia, gol 1162. 0263. Ok, considero 5952, já acionado, tem condições de decolagem a partir do hotel? Para o táxi, chama a torre. Em 118 decimal 95, ajustado 1096. Só levou no 556, posição 6, para pushback e acionamento. Só levou no 556, posição 6, para pushback e acionamento. Gol no 556, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol no 556. Sólogo no 1162, bom dia, libra pista. Gol no 1162, TAC, e Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 1162. Zero 082, autorizado a chegada Mari, desça para o 1220050. Azul 5048, desça para 2000 pés, o ajuste 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 no 0 no meio, chama estabilizado. Alfa, antes da Juliette, com o 162. O 162 mantém antes da Juliette. Manteremos. Alô, Golo 556 para o TAC, 141 na borda, 3 horas e meia de autonomia, vem no barulho. Golo 556, TAC está atualizado. Via pátio Índia, ponto de espera 1895, ajustado 1016, bom gol. Via pátio Índia, ponto de espera 1895, é bom dia. Golo 962, à esquerda, um negócio corrigiu um banho da companhia, após Juliette, portão 10. Qual a aeronave da companhia para o 10, cliente Gol, no número 2. Espera 5952, está passando o ponto de espera da CEL, ajustando a 0 na 6. Voo no 790, viu, siga. Foi entendido a transmissão Aru, contestado Aru. É isso mesmo que passa ainda pouco, né? Afirmo, Puca, Jambo, Aru. Sim, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. É voo no 6, pode estar pronto. Pelo 556, a linha decola 1 a 0, vento 180 graus, 149, bom dia. Ok, bom dia, a linha decola, estão no 0 agora, 556. Por favor, contato na torre 1-1295, bom pouso. 295. Torre de Salvador, muito bom dia, azul 5048. 5048, bom dia. Continua a aproximação, repartir embaixo do trabalho, a guarda fica livre. Guardaria. Baixou, travou, 5048. 5048, agora a gente está livre. Zero quatro oito, pouso autorizado na 0, vento 190 graus, 159. Livre pouso, 048. A 319, nós chamamos de registro 25, decimal 1. 1120, decimal 8. 208, ou não, 5561, bom dia, obrigado. Amém. 282, desça para 2 do pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado, 402. 4 de Salvador, no 556, decola saída da El, passa 1800 pés. Bom, no 556, contato radar, cruzado 360, via saída da El. Só 360 via da El, gol 1556. É, eu estou executando curva direita para evitar uma formação. Solo de Salvador, boa tarde, azul 5048, livrando. Estão uniforme? Bono 962, autorizada a chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Autorizada Mari para o 050, 962. Gol 1790, tá no 7. Gol Aéreo 5952, decolou aos 51 no controle 120, decima 8. Essa era 5952, chama 1208. Salvador, força aérea 5952. 0952, contato radar, pulou para o nível 150, via saída com ele. Força aérea 5952, sobe para 150, na saída com ele. Estabilizado, 4082. No 4082, completo a torre 1198. Após o meu céu, Juliette Serra, prossiga. Bom dia, azul 482. Outro 082, bom dia, cheque 3, de pouso, pistola 0, vento 180 graus, 13 mais. Se portará, vou baixar a base 482. Então, Juliette Serra, voo direto rotatória, 500 pés na escuta do controle, acione o código 0157. Quanto tempo na escuta? Azul 476 na escuta do controle Salvador. Voo 1556, chama centro específico no 25 decimal 1. 251, boa. Salvador, azul 476. Azul 476, essa é a identificação, desça para o nível de voo 060 e reduza para 2509. Batendo 230, azul 476, 2406. Tente, o 476, mantendo 230. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, controle. Confie as pessoas a bordo. Oceania 6213. Parque autorizado. Corrija. Galeão autorizado, nível 360. Via rota do plano de voo, pista 90, primeira curva à direita. Dael, Leda, Irumi. 5130, transponde controle 120.8. Correto, portal 9, chama pronto, 6213. Para o táxi, voo no 790, tá com 1904 a bordo, com 3 horas e 28 de autonomia, alterna Natal. Voo 1790, táxi autorizado até o posto de espera da 90, via parte Índia. Torre 18, decimal 95, ajustado 1016, bom voo. Azul 4082, sala 56, direita, sala 1, 21, decimal 1. 21, não, obrigado, 4082. Solo, Salvador, bom dia, 4082, vibrou nessa escuta.